Eu quero falar de algo hoje à noite, que se você tiver no seu coração, isso vai te poupar de muitas dores e sofrimentos na vida. Se você tiver o tema que eu vou abordar essa noite, esse tema sempre vivo em ti, você tem tudo para ser muito feliz e ainda evitando muitos e muitos dissabores. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho sorte na vida. Não é sorte, não existe nem sorte nem azar, irmãos. Isso não existe. O que existe é bênção e maldição, é isso que existe. É um andar com Deus ou um andar sem Deus, é isso que existe. Tem pessoas, mas pastor, para mim acontece tudo de ruim. Vamos ver por quê. Provavelmente existem motivos. E eu quero falar hoje à noite do temor ao Senhor. Quando um homem, quando uma mulher teme a Deus. Quem teme a Deus, quem respeita a Deus, essa pessoa evita muitas dores. Será poupada de muito sofrimento. Não é que a vida traz, não. A maioria dos nossos sofrimentos são trazidos por nós mesmos. Você sabia disso? A grande maioria. Às vezes tem sofrimentos trazidos de outros sobre nós. Às vezes também. Vamos abrir a palavra de Deus. Levítico. Logo no início da sua Bíblia, no livro de Levítico. No capítulo 9. Versículo 23 e 24. E depois entramos no capítulo 10. Levítico 9, 23 e 24. Veja ali, Deus tinha dado ordens para Moisés, como deveria construir o tabernáculo, que era uma tenda lá no deserto, uma tenda onde Deus viria se encontrar com as pessoas. Era um lugar de oração, era um lugar de adoração também. E para estar nessa tenda e ser pastor nessa tenda, tinha algumas regras. E é isso que nós vamos ver aqui. Tanto para ser um adorador, quanto para ser um pastor. Diz ali, 9:23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. E saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, que era o animal que tinha sido entregue em sacrifício, e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se o rosto no chão. 10, capítulo 10, verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, que era o sacerdote maior, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este fogo, incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Zuel, tios de Irã, de Arão. E disse-lhes, chegai-vos, tirai os vossos irmãos, os que tinham morrido, de diante do santuário para fora do acampamento. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor levantou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Eu vou explicar tudo isso aí, irmãos. Nós estamos falando nessa noite, qual é o assunto? O temor ao Senhor. O respeito a Deus. Viram o que aconteceu quando as coisas foram feitas tudo dentro da vontade de Deus? Moisés e Arão eram os dois grandes líderes de Israel naqueles dias. E aqueles homens levantaram esse tabernáculo, essa tenda. Prepararam, Deus deu a dica como o culto devia funcionar. E esses dois homens, depois de tudo pronto, tudo realizado, entraram para dentro da tenda para orarem os dois. Eram os dois maiores homens que tinha naqueles dias na face da terra. Dois homens de Deus. Todas as pessoas sabiam. Moisés é um homem de Deus. Arão é um homem de Deus. Eram dois irmãos, inclusive. Pois bem, estavam orando, orando. E de repente veio algo que eles não conheciam. O que eles não conheciam? A glória de Deus. Deus tinha prometido. Quando foi que o ser humano perdeu a glória de Deus? Lá no capítulo 3 de Gênesis, lá aconteceu o maior desastre da humanidade até hoje, o maior. Quando Deus se retirou do ser humano e o ser humano ficou ao léu, como um barco, um navio, em alto mar, sem leme, sem o timão, sem o piloto, sem nada. O ser humano estava sem a presença, sem glória, sem proteção, sem nada. Agora, Deus está retornando aqui, trazendo a presença dele no ser humano. E esses dois homens, por ouvirem a vontade de Deus e executarem, fazerem a vontade de Deus, diz aqui que a glória de Deus veio e, de repente, eles tinham feito uma oferta para Deus. Eles tinham dedicado um animal para Deus. E veio um fogo de Deus, diz aqui, e esse fogo consumiu tudo aquilo. Quando o fogo aparecia, era um sinal da aprovação de Deus. O que está dizendo aqui? Que Deus aprovou tudo isto. Tudo que esses dois homens fizeram. Toda a oração, todo o andar deles com o Senhor, tem agora um carimbo, um selo de Deus aprovado. Diz que o povo foi à loucura, jubilou e se prostrou com o rosto no chão. Estava tudo maravilhoso, porém, a festa vai ser, entre aspas, estragada. Os dois filhos do pastor, ele tinha quatro filhos, o Arão, né? Dois deles, Nadab e Abiú. Esses moços, não se sabe agora se foi exatamente nesse mesmo momento, talvez. Esses moços não estavam muito ligados para tudo aquilo que estava acontecendo, a presença maravilhosa de Deus. Eles eram auxiliares do pai deles. Eles eram sacerdotes auxiliares. Eles tinham roupas. Todo mundo sabia que aqueles moços, eles eram ministradores. Tinham roupas próprias para ser ministrador. Eles tinham recebido uma unção. Unção com óleo. Lá no Antigo Testamento, o que era? A presença do Espírito Santo. Esses moços tinham isso. Mas por algum motivo, eles levaram assim aquilo com desdém. Eles não tinham aquele temor e aquela reverência a Deus. E eles devem ter dito um para o outro: ô meu irmão, o pai está lá com Moisés na tenda. Nós estamos aqui fora da tenda. Eles estavam no pátio ali. Tinha que pegar um fogo do altar, porque Deus tinha acendido um fogo no altar. Porque aquele seria um fogo santo. Ah, não vamos lá no altar, vamos pegar aqui um fogo mesmo nosso, seja lá, vamos perto de uma das nossas tendas, ou tem um fósforo aí, vamos colocar fogo no incensário, que era tipo uma panela, e uma panela que tinha uma alcinha para carregar, vamos botar umas brasas aí, e vamos botar um pouco de pó, incenso em cima, e vai dar esse cheiro maravilhoso. Mas o fogo que eles tinham, diz aqui na palavra de Deus, que era um fogo estranho. Não era algo gerado por Deus. Esses moços, a gente pode perguntar, onde eles estão com a cabeça? Será que eles erraram por ignorância? Não. Lá no capítulo 15, nós não vamos olhar agora, no capítulo 15, versículo 30, do livro de Números, diz que se um sacerdote pecar atrevidamente, significa conscientemente, por gosto, eu quero pecar, eu quero transgredir, Deus o mataria. E também diz aqui no livro de Levíticos, se um sacerdote, não é uma pessoa simples, se um sacerdote pecar sem querer, ele será perdoado. Portanto, esses moços foram executados por Deus, sem chance nenhuma de arrependimento. Por quê? Porque eles conheciam a palavra de Deus, e eles fizeram isso aqui conscientemente contrários a Deus. Ah, eles deviam dizer assim, vamos fazer, talvez nosso pai é o pastor. Ou, isso não dá em nada. Deus não vai se importar que a gente pegue um outro fogo e um outro incenso. Isso vai dar outro aroma, não vai? Incenso era algo aromático, perfumado. Vai dar outro cheiro, portanto, tem outro cheiro dentro da tenda do Senhor. Tem outro fogo. Tem ministradores não preparados nos seus corações. É, a gente pode perguntar, Deus foi duro com esses moços? Foi. Reparem. Verso 3. Os dois mortos ali na frente, seria no pátio da igreja, na frente da igreja. Os dois mortos, veio um fogo de Deus e acabou com eles. E falou Moisés a Arão, olha o pai dos moços, o tio Moisés falou para o Arão, que era seu irmão, e o Arão era ao mesmo tempo pai desses dois homens. É isso que o Senhor disse, dois defuntos na porta da casa do Senhor. E o tio Moisés disse, é isso aí que Deus falou, que eu mostrarei a minha santidade naqueles que chegam a mim. Deus aceita ou não aceita? Deus tolera ou não tolera? O pecado consciente, sistemático, insistente, Deus tolera ou não tolera? Está aqui, ó. Seja de nós pastores, e Deus diz que nós vamos responder de uma maneira, o exame para nós vai ser muito maior, para todos vai ser um exame da santidade de Deus, passou na peneira ou não, mas para nós pastores vai ser maior. Essa palavra de Deus diz que o juízo de Deus vai começar aonde? No mundo? Não, o juízo de Deus vai começar na casa de Deus. O dia que Deus julgar o mundo, Deus vai chamar primeiro a igreja. Vocês acharam que não? Primeiro a igreja, vamos ver aqui, vamos passar um filtro. Quem andou comigo? Quem me respeitou? Quem temeu a Deus? E o temor nos faz fugir de pecados. Porque quando a gente não teme a Deus, sabe o que acontece? A gente fica valente para o pecado. Valente para errar. Ou começa a dizer, não, isso não dá nada. Há uns dias atrás, se eu não me engano, saiu uma notícia aí, que a Polícia Federal pegou uns moços que expuseram uma atriz ou uma modelo, alguém viu isso na internet? E a conversa, eram dois, três ou quatro hackers, né, desses caras que invadem o computador dos outros. E na conversa entre eles, sabe o que, que eles diziam? Não, vamos entrar no computador dela, vamos pegar as fotos e jogar na internet? Isso não dá nada. Quando a gente tem um senso de impunidade, isso não dá nada. É uma coragem diabólica. Entenderam? Coragem diabólica. Porque daí tu está indo para o abismo, tu vai cada vez mais. Coragem para se afundar. E a pessoa vai avançando. Mas quando se teme a Deus, você não faz por medo de outros, nem por medo de justiça. Em primeiro lugar, você não faz o erro por causa do teu temor ao Senhor. Esses moços não tiveram temor a Deus, não vai dar nada. Agora que eles estão ali estendidos, mortos no chão, Moisés diz, Eu disse que Deus quer mostrar a santidade dele, especialmente nos líderes da igreja. O mundo precisa ver homens santos e mulheres santas. Tu concorda comigo? O mundo precisa ver crentes em Jesus santos. Pessoas que se aproximam de Deus de maneira santa. Com reverência, com respeito. Quando estamos num culto, mantemos o respeito, mantemos o que é certo. Mesmo aqui dentro, eu peço sempre a gentileza, irmãos, não fiquem com o celular. Anos atrás nós não tínhamos celular quando íamos para os cultos. Se alguém tem uma urgência de falar contigo, ele sabe que tu está aqui, ele vai vir aqui te chamar. Vai ou não vai? Se morreu teu pai, tua mãe, com certeza vem aqui alguém te chamar daqui um pouco. Ou não pode nem dar o tempo devido a Deus. O celularzinho aqui no culto é pecado, irmãos. Sabia? É o pecado do destemor. É uma coragem diabólica. Ou ficar cutucando o outro e dar, viu lá, tá falando lá da coisa da escola, lá do trabalho. Esse momento em especial é consagrado para Deus. Senão não adianta nem vir aqui. Entendeu isso, irmãos? Isso também é temor a Deus. Quando alguém te convida para fazer um erro lá fora, eu não faço. Mas vamos fazer, vai ter um lucro, vai ter uma vantagem. Eu não faço o erro. Por quê? Porque é errado, Deus não aprova. Depois tu faz um erro lá na rua, e aqui dentro está, ó Deus, te dou glória, te dou louvor, eu vou lá dar uma oferta. Não dá oferta de pecado, irmão, por favor. Se você enganou alguém para ganhar dinheiro, se você mentiu, se você fez qualquer coisa, não dá nada, porque Deus não aceita. Até pode ter uma igreja pilantra que aceite. Se ela sabe que é errado, não deveria aceitar. Porque Deus, o maior interesse de Deus não é em dinheiro, meus irmãos. Sabe o que, que Deus quer? É criar filhos e filhas nesse mundo. Parecidinhos com Ele. Aqui os sacerdotes eram para representar Deus na terra. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. E eu vou ser glorificado na vida desses homens. Agora aqueles dois homens não mostraram santidade, mostraram pelo contrário. Mundanismo. Mostrar uma vida relapsa, descuidada, relaxada. E Deus executou eles. Porque Deus está dizendo, eu não quero sacerdote assim. Mas é os filhos de Arão, eu não quero assim, não interessa filho de quem é. Às vezes no mundo aí o pessoal comete um erro, e às vezes é um filho jovem ainda cometeu um erro. E aí diz, de repente a polícia o chama, ou a justiça o chama, e lá na rua ainda estão fazendo assim. E aí o guri diz, sabe quem é o meu pai? Já ouviram falar disso, né? Não interessa quem é o pai, quem é a mãe. O certo é certo e o errado é errado. Pois esses dois moços caem mortos. Faltou temor a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu pudesse medir numa escala de 0 a 10... em que nível está o teu temor ao Senhor? Tu consegue medir isso? Eu posso te ajudar. Dá umas dicas para medir. Quando tens chance de errar, especialmente em secreto, quando não tem ninguém vendo, tu é corajoso para cometer o erro secreto? Ou tu não o faz porque respeita a Deus? Um critério já de avaliação. Quando alguém te pressiona, então, para fazer algo errado, você cede ou não cede? Você, então, teme mais a Deus ou a pessoas? É um outro critério de avaliação do teu temor a Deus. Quando você está na presença de Deus, seja em casa, seja aqui, de repente toca o telefone na sua casa, você estava lendo a Bíblia e você estava orando. Na maior concentração e uma ótima comunhão com Deus. Toca o telefone e alguém te pergunta, e aí, o que está fazendo? Não estou fazendo nada. Nada. Estavas fazendo a coisa mais importante do mundo. Você pode dizer, eu estava buscando o Senhor. estava lendo a palavra, estava orando. Não é pecado dizer isso, irmãos. Mas às vezes a gente diz, não está fazendo nada. O que está fazendo agora? Estou livre. Não, estou muito ocupado. Estou me reunindo com a pessoa mais importante do universo, que é o Pai querido, o Deus eterno. Essas coisas para nos ajudar a avaliar esse nível de temor ao Senhor. Os moços, homens mortos lá na rua, Moisés diz, é isso que eu falei, é isso que falou o Senhor sobre santidade. Se Deus continuasse executando ainda hoje, hein, dessa maneira, acho que não ia sobrar muita coisa, hein? Mas as pessoas continuam caindo. Não é execução com fogo divino, com relâmpago, algo que mata na hora. Mas o que tem de gente caindo. Porque não teme a Deus. O que tem de gente entrando em relacionamentos errados, porque não teme a Deus. Estão caindo. Muitos até podem estar em igrejas. E até aqui, de repente. Mas não basta estar sentado numa igreja. O cristianismo, eu já disse, não é questão de religião. É um relacionamento pessoal com Jesus. É a gente imitando em palavras, pensamentos, atitudes, o Senhor. É um crescimento constante, é uma amizade com o Senhor que nós vamos nutrindo. Pois bem, o pai dos moços, o que fez? Olha o finalzinho do verso 3, irmãos. Porém, Arão, os filhos mortos, Arão se calou. O que será que Arão pensou, hein? Ele não falou nada, mas pensar ele pensou, não sabemos o quê. Será que esse pai pensou assim? Eu sabia que isso um dia ia acabar mal. Será que não? Pode ser que o Arão tentou corrigir esses moços muitas vezes. Não sei, isso agora já são suposições. São hipóteses que nós estamos levantando. Arão se calou. O Arão tinha participado há pouco de um momento glorioso na terra. A glória de Deus tinha vindo no final do capítulo 9. Agora, no início do 10, pode ter sido até no dia ou no dia seguinte esse fato. Os filhos dele estão mortos. Ele fica quieto, com certeza pensando. Os filhos abusaram. Abusaram da bondade de Deus, por um lado. Os filhos apostaram na impunidade, por outro lado. Não aposte que Deus não vai fazer nada, viu? Não entre nesta tentação. Um dia uma pessoa me disse, para mim e para minha esposa, estava rompendo um relacionamento, um casamento dele, e disse, pastor, eu vou embora de casa. E depois de nós aconselharmos, diversas vezes, não tinha jeito, a cabeça enveredou assim, estava indo para uma desgraça, a gente sabe em que vai dar isso. E ele disse, eu vou, pastor, porque eu sei que Deus não se importa e Deus não vai fazer nada contra mim. Na mesma semana, perdeu um ótimo emprego, ótimo, que todo mundo quer trabalhar nessa empresa. E aí as perdas não pararam. A morte começou. Quando perdemos o temor, a morte começou. Uma morte espiritual. E tem casos como esse aqui, que acabou até em morte física. Pecado consciente. Eu vou errar porque eu quero errar. Porque na minha ideia, Deus não se importa, Deus não fará nada. Deus não vai me contrariar. Pois eu quero dizer que Deus vai te contrariar. Sabe por que Deus vai te contrariar? Porque Ele te ama. Deus te ama. Arão se calou. Sabe o que Moisés disse para o Arão, que era seu irmão? não faça o enterro desses teus filhos. Que dureza! Seria hoje, não derrama uma lágrima. Não sai aqui da ministração. Não sai daqui, porque senão Deus vai te matar também. E Deus vai matar o povo todo. Porque se agora o pai começa a lamentar aquela morte, o que, que esse lamento está dizendo? Deus, o Senhor está errado. O Senhor fez uma injustiça contra os meus filhos. Não ter o enterro da própria família no Antigo Testamento era uma das piores coisas que tinha. Alguém ser enterrado de maneira indigna. Esses moços foram enterrados pela vizinhança, pelo pessoal que estava ali no culto. Mandaram chamar lá dois sobrinhos do Arão. Vieram lá dois moços, o Misael e o Elzafã, no verso 4. Tirai os irmãos de vocês que estão mortos, tirem eles aqui do santuário. Levem para fora do acampamento. E não tira a roupa de sacerdote deles, enterra com essa roupa e tudo. Com as túnicas deles. Moisés disse aos outros filhos do Arão, lá no verso 6. Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes. Porque senão vocês vão morrer também. Como é que era o enterro na antiguidade, nos dias da Bíblia? Quando morria alguém, o pessoal se chegava a descabelar. Até hoje acontece no Oriente, vocês já viram? Desgrenhar os cabelos. Chega a puxar os cabelos de tristeza. Não rasgue as roupas. Eram dois sinais de lamentação. Dois sinais de luto profundo. Está dizendo para o pai dos moços que morreram e para os irmãos dos moços, vocês não chorem, vocês não lamentem, porque esses moços, eles tinham que acabar assim por causa do destemor a Deus. Não chorem, se vocês chorarem, morrem também. Porque o choro seria uma crítica a Deus, não seria? Vejam, irmãos, esse pessoal todo, tinha o Espírito Santo. Tinha a presença do Espírito Santo, até era um ministrador na casa de Deus. E acabaram dessa maneira. Mas, eles levaram fogo estranho. Eles levaram para dentro da obra de Deus algo que não era de Deus. Toda vez que você peca, especialmente conscientemente, você traz para o meio da igreja um fogo estranho. Algo que Deus não acendeu, algo que o mundo acendeu no seu coração ou nas suas obras. Você atrapalha, ou eu atrapalho, toda vez que fizemos algo que não é do Senhor e vem para o meio do povo de Deus. Se uma pessoa, por exemplo, comete adultério, ela traz um espírito de prostituição para o meio da igreja. E nós temos que repelir o espírito de prostituição. Se uma pessoa que é do meio nosso, se envolve com religiões malignas, traz um espírito de crendices para o nosso meio, e nós temos que repelir isso. Esse espírito, a pessoa nós temos que tentar salvar. Nós temos que tentar ajudar. Em muitos casos não conseguimos. Ou toda vez que uma pessoa tem um espírito de rebelião no coração dela, e ela incita outros, ela insere no meio da igreja um espírito de rebelião. E eu podia, estendendo essa lista, que você mesmo, talvez está imaginando, será que eu já atrapalhei a obra de Deus? Talvez todos nós já um dia atrapalhamos a obra de Deus. Esses moços, que eram para representar o máximo da presença e da santidade de Deus, ele estava introduzindo no meio do povo e no meio da obra de Deus algo maligno. Vamos chamar algo mundano lá, a leitura feita no início do culto. Lá dizia que comunhão tem entre Deus e o maligno. Entre as coisas santas e as coisas profanas, que comunhão. Irmãos, não dá para ser crente e mundano ao mesmo tempo, não dá. Se alguém está tentando, para de tentar. Não tem como conciliar isso. Não tem. Ou você é do Senhor ou você não é. Eu não vou te enganar. Mas pastor, eu gosto de ouvir a sua pregação. O que bom que tu gosta, então deixa a pregação te transformar. Eu gosto dos louvores aqui, que bom que tu gosta, mas deixa isso te transformar. Porque o culto não é um tempo de entretenimento. Ah, é tão bom para o meu coração, é tão bom para a alma, amém. Esse é um aspecto. Outro aspecto, essas palavras de Deus, você permitir que isso transforme, que você obedeça, custe o que custar, você obedeça. Esses moços fizeram o caminho da irreverência, não deu certo e nunca dará certo, nunca. Mas o que será que esses moços fizeram mais? Eu não li um verso de propósito, vamos ao capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler o verso 8. O enterro está acontecendo em algum lugar lá fora do acampamento. Arão e os outros dois filhos que permaneceram vivos estão ministrando na casa de Deus. O Senhor chamou Arão para um canto. O pai enlutado. Também o Senhor falou a Arão dizendo: depois da execução, a primeira palavra que Deus fala com o pai dos meninos, meninos homens, mortos, Deus diz para o pai dos rapazes: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Qual foi o primeiro assunto? O enterro está acontecendo. Aí levantamos uma pergunta. Estavam esses dois líderes querendo ministrar embriagados? Alô? Entenderam alguma coisa? Estavam, estou chamando eles de moços, mas são homens formados. Estavam eles de uma maneira totalmente impura, no ambiente sagrado. Olha, a glória de Deus tinha vindo no dia ou no dia anterior, lá com seu pai e seu tio orando. E agora ele estava ali com os incensários, aquelas, tipo umas panelas com carvão dentro e o pó do incenso, chacoalhando aquilo, porque o incenso era um símbolo de oração no Antigo Testamento. Quando se orava, diz que essas orações sobem a Deus como incenso cheiroso, perfumado. Estavam esses moços, olha aqui, Deus, isso aqui é para ti. Estariam eles embriagados? Me parece que sim, porque este é o primeiro assunto que Deus fala com o pai dos moços. Vamos ampliar essa embriaguez? Vamos não só falar de álcool. Poderá estar alguém na presença do Senhor, seja sentado, seja aqui ministrando, seja lá na recepção, seja lá na secretaria da igreja, poderá alguém estar servindo a Deus embriagado por dinheiro, por ganância? Poderá? Sim ou não? Não poderá. Poderá alguém querer servir a Deus embriagado por uma sexualidade pervertida? Não. Poderá alguém servir a Deus? Está ali, só quer fama, fama, fama, quer aparecer. Pode servir a Deus com esse coração? Embriagado por fama, por poder? Não. Por que que tem tanto líder cristão ao longo dos séculos e no nosso tempo que caem? Teriam eles, e parece que sim, alguma forma dessa, das diferentes formas de embriaguez que estamos falando hoje à noite? Sim. Sim. Um dia um homem pastor me procurou, irmãos. E era um homem muito usado por Deus. Eu cito, porque vocês não sabem quem é. E ainda bem que não sabem. E esse pastor tinha decaído da fé, especialmente na área moral. Entenderam? E ele me liga e diz: Paulo, eu quero que tu ore comigo. O que aconteceu? Eu não preciso te contar pessoalmente. E chegou à minha casa. Disse: eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele me contou a sua queda. Perdeu família, perdeu o ministério. E agora ele disse: eu não sei o que acontece comigo, mas de noite aparece um ser no meu quarto e se gruda em cima de mim e me sufoca e parece que eu vou morrer. E me fez a pergunta: tu sabes o que é isso? Perguntou a mim. Eu disse: tu sabes, porque tu é pastor. Tu sabes. Tu abriu a tua vida para demônios. Tu sabes o que é isso. Tu abriu a porta. Triste demais ver um cristão caído. Mas eu vou dizer uma coisa, que ninguém cai de um dia para o outro. Esses moços aqui da Bíblia, não foi uma casualidade. Tinha uma casca de banana lá na porta do templo e eles com os incensários caíram. Não. Essa irreverência, isso estava no coração deles. Podiam ter as vestes de sacerdote que eles tinham. Podiam até ter tido uma unção com óleo que eles tinham. Mas aqui dentro ainda não estava pronto para serem ministradores. Irmãos, ninguém cai de um dia para o outro. Uma árvore, seja ela boa, seja ela má, não produz frutos em 30 dias. Não é? É uma coisa que vem lá dentro, crescendo, crescendo, crescendo. Se por acaso você tem estado ouvindo a palavra de Deus, você é um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, e respeita Deus, mas em algum item, tu estás embriagado. Que bom que você está aqui hoje à noite. Essa palavra não é para te condenar. Essa palavra é para te transformar. Se num item, tu está correndo risco de vida, e expondo outros, inclusive. Então, te volta para o Senhor. Te volta para o Senhor. Não dá para andar com Deus e andar com as práticas mundanas, seja quais forem. Não dá. Não dá para querer ser um pastor da nossa igreja, um líder de ministério, um líder de célula, não dá. Se isso acontecer, tomara que não aconteça com ninguém. Se acontecer, a pessoa precisa ser retirada para ser cuidada em particular. E aí pode ser independente quem é a pessoa. Porque num hospital, doentes não cuidam de doentes, não é assim? O médico e os enfermeiros que cuidam dos doentes. Numa igreja, não é diferente, é igual. Os doentes precisam ser cuidados em particular. E se Deus está falando contigo em qualquer coisa, tu pode consertar a tua vida sozinho. Tu e Deus, amém. Mas se precisa ajuda, nós temos muita gente que pode ajudar sem te condenar, mas te ajudar a te transformar. Tema a Deus. E tu vai ser livre livre mesmo de muitas tristezas, temem a Deus. Essa oferta de incenso que eles fizeram não era santa, era impura, porque o coração deles não era santo. No coração tinha um desprezo pela santidade. Andar com Deus é a coisa mais linda e maravilhosa que existe, a mais linda. Deixa Deus ir transformando a nossa vida, matando o nosso eu, matando a nossa velha natureza, a nossa carne. Porque se você não quer ser santo, então Deus vai dizer, não serve. Porque toda vez que uma pessoa se converte, o que Deus quer fazer com ela? Formar nela a imagem de Cristo. Diz lá em Romanos capítulo 8, não é? Formar nela a imagem de Cristo. Se a pessoa não quer, não quer, não quer, o Senhor vai dizer, bom, esse aqui não deu. Bota para o lado. Misericórdia. Esses dois moços, com certeza Deus tentou muito. Não deu. Não botou para o lado, botou para o cemitério. Pastor, essa pregação está me dando medo. Que bom que se está te dando medo. É isso que é para dar mesmo. Um santo medo. Temor que nós estamos chamando. Temor a Deus. Nós vamos ter a ceia do Senhor daqui um pouco. Assim como a ceia, o batismo, mesma coisa, são coisas. Não é para comer um pãozinho. Não é para lá tomar um banho. Não é isso batismo, nem é isso ceia. Ceia, não tem nada, o pão é sagrado, o suco, não é isso que nós estamos falando. Mas ao que se refere a ceia, para quem ela aponta? Aponta para o homem, santo, santo, santo, que é o Senhor Jesus. Quem toma a ceia que está dizendo, eu tenho comunhão com Jesus, é isso que estamos dizendo. Se você quer isso, tome a ceia. Mas se por acaso, não, eu não quero saber de Jesus, eu não acredito, eu não quero ter a vida que ele teve, eu não quero ter o modo de vida, então não tome. Então não tome. Mas você pode ter chegado aqui aos frangalhos, quebrado, moído, todo errado. Disse, mas olha, é isso que eu quero na minha vida. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Então tome a ceia. Porque você está dizendo, eu quero ter comunhão com o Senhor Jesus. É isso também. Expressando a ceia. Temor a Deus. Temor a Deus. Respeito a Deus. Aqui dentro, lá fora, onde você andar. É isso, meus irmãos? É isso? Tema o Senhor. E tu vai viver muito tempo e muito bem. Tema a Deus. Amém? Amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e mesmo sentado, fale com Deus sobre o que você ouviu em relação a você mesmo. Ore ao Senhor. Se você traz no seu coração, na sua boca, algum fogo estranho que vai queimar você mesmo. Alguma atitude que contamina. Alguma palavra que Deus não aprova. Muda de vida, eu quero te pedir. Como se fosse o Senhor Jesus aqui na frente, eu quero te pedir em nome de Jesus. Mude de vida. Uma para honrar a Deus, outra para você mesmo poupar-se de dores futuras. Se você precisa se arrepender de algo, pode pedir, Deus me ajuda. Me ajuda, Deus, a voltar atrás, a não avançar numa coragem destruidora. Me ajuda, Senhor. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu já falo em línguas, eu já profetizo. Amém, irmãos, continua fazendo tudo isso. Mas debaixo do temor do Senhor. O julgamento começa pela casa de Deus, diz lá em 1 Pedro. No livro de Hebreus diz que horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Se você está embriagado com algo, pare logo com isso. Pare com isso, para o teu próprio bem. Não vai dar para levar orações diante de Deus com alguma forma de embriaguez, seja por dinheiro, por fama, por sexo, ou mesmo por bebida. Fale com o Senhor. Se você nunca entregou a vida para Jesus, faça isso agora mesmo. Eu quero estar entre aqueles como Moisés e Arão, que entraram na presença do Senhor e a glória desceu. A presença de Deus é perigosa. Entrar desleixadamente, entrar sem temor diante do Senhor, isto é um deboche a Deus. Cuidado, a presença de Deus é perigosa. Ela é maravilhosa. E ao mesmo tempo pode ser perigosa. A palavra de Deus diz que o evangelho para uns tem cheiro de morte, cheiro de defunto. Para outros, cheiro de perfume. Eu quero estar entre aqueles que aspiram, cheiram o evangelho e diz que cheiro bom. E me deixo tocar por o perfume do evangelho também.